Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, aos sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock, exótica e muito mais, todas as semanas por estes lados, com os druidas reunidos na clareira da floresta. E esta semana temos uma floresta toda ela dedicada a Hal Blaine, o baterista que nos deixou esta semana com 90 anos, um dos mais prolíficos bateristas dos anos 60 e não só, e que tocou em álbuns de Beach Boys, Elvis Presley, Frank Sinatra, Simon & Garfunkel, Ronettes, Neil Diamond, The Birds e muitos mais. E estamos a celebrar então esta semana na Floresta Encantada a obra de Hal Blaine, ele que tocou em mais de 140 temas que chegaram ao top 10 norte-americano e tem um recorde impressionante de ter atingido o número 1 norte-americano com 40 participações em canções. Fez também parte da banda de Phil Spector, é um dos elementos da Wrecking Crew, o coletivo de músicos de Los Angeles, músicos de estúdio de Los Angeles que tocaram em inúmeros êxitos nos anos 60. Começámos com um desses êxitos, Wouldn't It Be Nice, o tema que abre Pet Sounds dos Beach Boys, de 1966. Aliás, Hal Blaine é um músico muito proeminente em Pet Sounds de Beach Boys, com uma produção muito atenta por parte de Brian Wilson. Aliás, Brian Wilson foi logo das primeiras personalidades na última semana a destacar o trajeto de Hal Blaine. Vamos continuar talvez com a música mais imitada, neste caso o ritmo, um dos ritmos mais imitados da história da música, Be My Baby, produção de Phil Spector, Ronettes, a passar na Floresta Encantada desta semana, num programa todo ele dedicado à bateria de Hal Blaine. Love me. A bateria de Hal Blaine a fazer-se ouvir esta semana na Floresta Encantada, com algumas das mais famosas produções pop da década de 1960 e não só, já lá iremos. Primeiro, em 1963, talvez o primeiro grande momento de destaque de Hal Blaine, a invenção de um padrão rítmico que foi imitado ao longo da história, muito imitado ao longo da história, a faixa Be My Baby, de 1963, uma das grandes produções de Phil Spector, um tema que resumiu para o resto da década a técnica de produção Wall of Sound de Phil Spector. Foram as Ronettes lá atrás, entretanto, The Supremes, The Happening, um tema um pouco mais tardio, editado em 1968. Hal Blaine, para além de ter inúmeras participações em vastíssimos discos neste período, é também autor de alguns álbuns a solo, incluindo um registro mais em linha com aquilo que é este programa da Floresta Encantada, o álbum Psychedelic Percussion, de 1967. Também já lá iremos com algumas faixas deste registro, em que de facto a bateria surge rodeada de vários efeitos psicadélicos, mas vamos até ao disco de 1966, Drum Drums, A Go Go, e vamos escutar a faixa Topsy, aqui claro o maior destaque à bateria do que propriamente às linhas melódicas, mas elas estão lá. Hal Blaine então no disco a solo, Drum Drums, A Go Go, de 1966. Topsy. Hal Blaine na Floresta Encantada, um dos mestres da bateria, ele que participou em inúmeros discos por parte de Beach Boys, The Birds, Frank Sinatra, Dean Martin, Johnny Rivers, Simon & Garfunkel, Neil Diamond, John Denver, Barbara Streisand, os Carpenters, Ronettes, Elvis Presley, entre muitos outros. É de facto um dos grandes mestres da bateria, muito importante para a definição do som deste instrumento durante os anos 60, em particular também, tanto no pop como no período mais psicadélico do rock and roll. Estivemos com dois temas instrumentais por parte de Hal Blaine, que surgem em dois discos a solo do baterista. Primeiro, em 1966, no registro Drum Drums A Go Go, escutámos Topsy e, entretanto, Secret Agent Man, uma versão mais despida em termos melódicos desta faixa popularizada por Johnny Rivers e onde Hal Blaine tocou bateria, e este tema podemos encontrá-lo em Have Fun, Play Drums, de 1968. É um álbum educativo. A primeira parte são lições de bateria, a segunda parte Hal Blaine já mais virado para estas reinterpretações de clássicos onde ele próprio já tocara. Falei há instantes de Johnny Rivers, ele que tem de facto a versão mais famosa de Secret Agent Man, e vamos escutar uma música de Johnny Rivers, The Poor Side of Town, claro, com a bateria de Hal Blaine, e aqui muita atenção porque Hal Blaine quase sem querer acaba por inventar o ritmo de disco sound quando fecha e abre o prato de choque em momentos precisos, e é um ritmo que acabou depois por influenciar mais no final da década dos anos 70, na década de 70, o disco sound. The Poor Side of Town, a gênese aqui do disco, num tema de Johnny Rivers e, claro, a bateria de Hal Blaine. How can you tell me how much you missed me when the last time I saw you, you wouldn't even kiss me? That rich guy you've been seeing must have put you down. So welcome back, baby, to the poor side of town. To him, you were nothing but a little plaything. Not much more than an overnight fling. To me, you were the greatest thing this boy had ever found. And girl, it's hard to find nice things on the poor side of town. I can't blame you for trying. I'm trying to make it too. Baby, I just can't make it without you. So tell me, are you gonna stay now? Will you stand by me, girl, all the way now? My side, they can't keep us down. Together we can make it, baby, from the poor side of town. This world can't keep us down.

A Floresta Encantada com três momentos em 1966. Primeiro com Johnny Rivers, The Poor Side of Town, uma faixa que podemos encontrar no álbum Changes de 1966. Pelo meio, These Boots Are Made for Walking, clássico de Nancy Sinatra, também do mesmo ano. E a fechar esta sequência, o tema de Batman, da série de televisão estreada em 1966 e com Adam West no papel principal. Todos estes temas com a bateria de Hal Blaine, e assim de rajada fica também demonstrado a influência de Hal Blaine no som da pop dos anos 60. Ele que, como fiz referência bem no início do programa, também integrou a Wrecking Crew, a banda de músicos de sessão de Los Angeles, e que participaram em inúmeros discos da época. Eram músicos convidados para tocarem, seja em bandas de rock, seja em canções mais pop, mas aqui com esta última sequência fica de facto bem demonstrado a importância de Hal Blaine na produção da pop da época. Ele que lançou também alguns discos a solo, tem um álbum muito curioso editado em 1967, chama-se Psychedelic Percussion, um álbum conceptual, já que com 12 faixas percorre o ano inteiro, ou seja, cada música tem também a referência do mês, e por isso também a Hal Blaine a dar uma tonalidade diferente a cada faixa. Vamos ouvir algumas deste disco, não todas, mas algumas que escolhi para o programa desta semana, um programa todo ele dedicado à influência de Hal Blaine. Vamos começar com Tripping Out, e a referência do mês, June, o mês de junho. Tripping Out é uma das faixas então de Psychedelic Percussion. Logo depois ouvimos outra faixa, Hallucinations. São dois temas de Hal Blaine a solo em 1967. viagem até 1967, disco em nome próprio por parte de Hal Blaine, Psychedelic Percussion. Escutámos dois momentos, primeiro Tripping Out, June, e entretanto Hallucinations, April. Como disse há pouco, Psychedelic Percussion é um álbum conceito, com a referência a todos os meses do ano. Aqui escutámos dois, junho e abril. Mais à frente, na emissão desta semana da Floresta Encantada, ainda vamos escutar a referência do mês de março. Vamos prosseguir com outro instrumental, Mason Williams. Este é um dos instrumentais mais reconhecíveis por parte de Mason Williams, e claro, com a bateria de Hal Blaine. Fica para ouvir Classical Gaz agora na Floresta Encantada. To be. Oh, Monday, Monday. other day. Every other day. Every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. But Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Every other day. Esta semana na Floresta Encantada estamos a escutar alguns dos maiores momentos da pop dos anos 60 e não é por acaso, pois a influência do baterista Hal Blaine projeta-se por toda a produção da pop e rock e também psicadelismo da década de 1960. Primeiro, estivemos com um instrumental por parte de Mason Williams, Classical Gaz, lançado em 1968, chegou mesmo a vencer o Grammy para a melhor composição instrumental. Pelo meio, os Mamas and the Papas, um dos momentos pop de referência da era psicadélica da costa oeste, o tema Monday Monday, de 1966, para o registro If You Can Believe Your Eyes and Ears, os Mamas and the Papas, e claro, também a bateria. E nestes últimos minutos estivemos com Simon and Garfunkel, um dos seus temas mais reconhecíveis, Cecília, faixa que surge no último álbum editado pela dupla Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, saiu em 1970, no arranque do ano de 1970. É um dos discos mais celebrados de Simon and Garfunkel e, claro, conta com a participação de Hal Blaine, ele que está no programa desta semana da Floresta Encantada, um programa em que celebramos o trabalho, a obra de Hal Blaine. Vamos continuar com mais uma música que é facilmente identificável, pertence aos Byrds, Mr. Tambourine Man, lançado em 1965, a versão mais elétrica do clássico de Bob Dylan, os Byrds e com a bateria de Hal Blaine. Swirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Following you. A Floresta Encantada e o regresso a 1967 ao disco Psychedelic Percussion, álbum assinado pelo baterista Hal Blaine, um disco conceito com a referência a todos os meses do ano. São 12 faixas com muita percussão e também muitos efeitos psicadélicos. Acabámos de escutar a faixa Kaleidoscope March, ou seja, também a referência ao mês de março. Para trás, Mr. Tambourine Man dos Birds e com a bateria de Hal Blaine. É a reta final também do programa desta semana. Aqui, claro, uma pincelada muito geral daquilo que foi o trabalho de Hal Blaine, ele que participou em muitos, centenas de discos, tem essa proeza de ter chegado ao top 10 norte-americano com mais de 140 músicas e chegou também ao número norte-americano por ter participado em cerca de 40 músicas. É de facto um baterista que deixa um trabalho único, um legado imprescindível e essencial da segunda metade do século XX, um dos homens mais importantes da história da música popular. E vamos fechar com aquela que é a produção mais cara da década de 1960, foi o single mais caro da década de 1960, pertence aos Beach Boys, saiu em 1966, falo claro de Good Vibrations, para ouvir agora na Floresta Encantada e claro a bateria imprescindível de Hal Blaine neste tema composto por Brian Wilson e com letras a cargo de Mike Love. É uma das faixas mais importantes no percurso dos Beach Boys e também um tema crucial na década de 1960. Good Vibrations, no final da Floresta Encantada desta semana, toda ela dedicada ao legado de Hal Blaine. Até para a semana. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Good vibrations, she's giving me the excitations. Good vibrations, she's giving me the excitations. Close my eyes, she's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Ooh, I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Good, good, good, good vibrations, she's giving me the excitations. Good, good, good vibrations, she's giving me the vibrations are happening with her. Gotta keep those loving good vibrations are happening with her. Gotta keep those loving good vibrations. Pump it up.